sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24 e 26. A justiça de Deus. A remissão dos pecados é a prova da justiça de Deus. Deus poderia condenar todas as pessoas pelos seus pecados, porque todos pecaram. Mas se agrada em salvar todos os que se chegam a Ele pelo sangue de Jesus. Poucos conseguem aceitar que Deus os perdoe e ainda assim continue a ser santo e justo. Por isso Ele é tão paciente ao explicar em Sua palavra, vez após vez, que a justiça divina é muito superior ao entendimento humano. Veja Isaías 55, 8 e 9 e 2 Tessalonicenses 2, 3. A salvação é obra somente de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, diz em Romanos 3, 10. Mas ele é justo ao aceitar a pena paga por Jesus, seu próprio Filho, em lugar de cada um que crê nele. Veja João 5, 24 e Colossenses 2, 14. Você que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, o que está esperando para receber Jesus? E você que já é salvo, espero que não esteja tentando merecer a obra de Cristo em seu lugar, porque, novamente, não há um justo. Toda a glória e o mérito somente a Deus, que lhe deu esse presente.